semana inteira de trampo. Enfim, é sexta-feira, bora pro rolê. Eu boto meu melhor boot, maloqueiro como de costume. Os pano que assona, Zé Pov e os bully. Ha, deixa eu curtir a noite, pá. Inveja, zoião, ziquezira, sai pra lá. Soltos como os lobos na noite pelas ruas. Livre ao relento, admirando a lua. Isso que é vida, isso que é vida. Logo escurece a lua, convida. Parto pra noite junto com meus niggas. Nessa madruga tem show do Chita. A noite é nossa e pá, cara, dá uma raspada ali no bote. Sou Maria, encosto no balcão do bar e peço um drink. Dou um ganho nas pretinhas, em seguida outro drink. E eles crescem o zóio, nós na rua incomoda até umas horas, oi. Os invejosos pra lá, os correria pra cá, vai roubar brisa pra lá. E eles crescem o zóio, nós na rua incomoda até umas horas, oi. Os invejosos pra lá, os correria pra cá, vai roubar brisa pra lá. Até que enfim hoje é sábado, o sol estralou e pra rua eu vou. Vermelho e preto, guerreiro de Xangô, na peita do arsenal que é o meu manto. É nós que voa nos campos de várzea, logo mais tem churrasco e fumaça. Pra esquecer todas as tretas que atrasam, presta atenção nessas pretas que passam. Sabadeira é dia de ostentar. Tô com fone da Beats no Black, vamos gastar. Bora. O look hoje é Air Jordan, Make Mary Kay, blusa de GK. Entendeu? A Tommy Teira atende snob em choque. Tô nem aí pra Zé Povir, I'm sorry. Já era, vou desbaratinar, ligar o carro e vou ouvir um rap do pop. E eles crescem os olhos, nós na rua incomoda até umas horas, oi. Os invejosos pra lá, os correria pra cá, vai roubar brisa pra lá. E eles crescem os olhos, nós na rua incomoda até umas horas, oi. Os invejosos pra lá, os correria pra cá, vai roubar brisa pra lá. 10 horas pequena, vou ali rachar aquele pastel na feira. Me diz aí, o que você quer que eu traga? Ô nego, não esquece a manga Palmer. Pode deixar, e aquele rango vai constar. Frango coquiabo, nós vai se baldar. E deixar os bicos se atacar. Vamos subir ali e deixar a treta falar. Pre, pega as crianças, vamos fazer um rolê. O sol tá de rachar, quebrada mó auê. Bora tirar uma onda que a semana foi pesada. Tá louco o bang, mas as contas tá paga. Se pá o cinema que eles gostam, sorvete, pipoca e aquisições em algumas lojas. Ah, é assim mesmo, causar até umas horas. Deixar em choque os biques, sai fora. E eles crescem os olhos, nós na rua incomoda até umas horas, oi. Os invejosos pra lá, os correria pra cá, vai roubar brisa pra lá. E eles crescem os olhos, nós na rua incomoda até umas horas, oi. Os invejosos pra lá, os correria pra cá, vai roubar brisa pra lá. Meados de 99, 2000, a gente já vivia uma cena boa do rap nacional e a organização Chita era meio que impacto. Bum, vários caras no palco, mensagens fortes, palavras marcantes, composição total, mensagens direcionadas para as gravadoras, críticas direcionadas a grupos se vendiam para gravadoras para fazer o que não concordavam, mas aceitavam por estar numa gravadora. Então, uma das lembranças mais marcantes que eu tenho dos caras era essa mensagem forte deles, direcionada à oposição. Você viu a organização xiita, marcava, você não esquecia nunca mais. Aqui quem falou, Homer Ataque, Sujeira Brasileira, Rap Life Rádio, Turma 44 nos grafites, tamo junto. Boa sorte aí ao Organização Xiita.